Às 4 horas, quando o sol pendeu, a tarde é triste que me faz chorar. À meia-noite ouvi, excelência, o siriá cantou, foi para me alegrar. À meia-noite ouvi, excelência, o siriá cantou, foi para me alegrar. Às 4 horas, quando o sol veio, a tarde é triste que me faz chorar. À meia-noite eu vi excelência, o siriá cantou, foi para me alegrar. À meia-noite eu vi excelência, o siriá cantou, foi para me alegrar. Às 4 horas.